à direita, saída da EL, Leda após Bridge. Controle 120.8 e transponha 5041 no gol no 397. Regimento correto, poste pronto para posicionamento. Uma, três, meia, prossiga. Uma, três, meia, autorizado no 1500. FAB 2590, decolagem autorizada, da 1020 até 120 graus 079. Muito coragem no zero, calçada 2590. Ditap, com no 014. FAB 2590, decolado ao Zuno 3, chame o controle, 120.8. Controle 208, funcionário 2198, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, funcionário 2590. Funcionário 2590, bom dia, contato radar, saída árvore elefa, sub e mantenha 380. 2590, aba lança, subindo por 3896 estabilizado. Afirmativo, estabilizado, moto. 3896, completo sinal do procedimento LS. Chame torre na frequência 118.95. Torre 1895, obrigado, mãe. Um pulso. Autorizada elefa da presença, porta aérea 2590. Direto elefa, obrigado. Chanel 6311, chame centro Recife na frequência 133.25, alterna 133.95. 3325, alterna 339, 563, aluno da Chanel, bom dia. Bom dia. 3896 no solo 19, chame o solo em 121 no 9. 1219, né? Táxi via Alfa e Juliette para o gate 08. Alfa e Juliette para o gate 08, graças. Chamou o solo? 5595 para Ilhéus, estou autorizado 140 via Golf 677, decola da 10, primeira curva direita, saída coral, controle 1208, 2.0264. 136, serviço radar terminado, 56 milhas, sudoeste do Oeste, Salvador, chama Ilhéus. Na frequência 120.1. 595, no pátio 3, regimento correto, pode pronto para push. Camará. Chame Deus na frequência 120.1, 136. Bono 04, 5.000 pés. 1.04, desça para 2.000 pés, ajuste 1.06. Autorizado final de procedimento LS, é posto autorizado. 2.000 pés, ajuste 1.06, LS, bono 04. Essa era 2.590, chama Centro Recife na frequência 1.28, decimal 8, alterna 1.26, decimal 0. Tá bom. Salvador, bom, 1397, tá no meia dúzia, tá puxa, tá na mão. Meia dúzia, está livre de puxa, poste, táxi. Azul 4207, bom dia, chegada bom, se desça para nível de voo 050, QNH 10 no meio. 050, nível 10 no meio, ajuste 4207. 1-0-1-4, estabilizado. Localizador, 1-0-1-4. 1-0-1-4, completo o final do procedimento LS, omitor na frequência 1-1-8-9-5. 3-2-9-5, 1-0-1-4, 0-3-0. Completo. Oi, bom dia, voo 1-0-1-4. Bom dia, voo 1-0-1-4. O ajuste é 1-0-1-6. O vento 90 graus, 8 nós. Tá livre o pouso na 1-0. Ele pousa no 0, voo 1-0-1-4. O voo no 983, pushback somente no 4. No 983-1-4, coordenando com a equipe de solo, que após a passagem da aeronave da Boa, sua retaguarda, está livre para se assumar reposte táxi. Após a passagem da aeronave da companhia da guarda, a gente puxa e vai botar para o táxi, 983. Voo 397, observe o tráfego da companhia, a curta final da 1-0, quase pouso mesmo, alinhar e manter a 1-0, voo 397. Maceió 250, pronto? Pronto. Maceió, total 250, viaduto Peruísque 58, decola da 1-0, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 1-208, transponder 5046. 2000, 1-0-6, 4-2-0-7-2. Transponder 5043, controle 1-208, transponder 6140. Regimento correto, pode pôr no profissionamento. Manda pronto. Quadro no solo aos 30, chame o solo 219. 219, boa. Solo Salvador, 1-0-1-4, de prova 1-0-1-4, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Não, antes da Juliette, 1-0-1-4. Colagem autorizada, da 1-0, vento é 1-40 graus, 1-0-9. Alternando o avião, 3 horas e 5 minutos, para o carro. poderia confirmar pessoas a bordo? 192, no 983. No 983, táxi via India e Alfa, no ponto de espera Chame Torre, 118.95, que é legal no 0 no meio, boa viagem. 26, Alfa, no ponto de espera 5295, no 985, quero mandar. Autorizado ingresso na Juliette para o portão 04. E a Juliette para o 04, voo no 04. Estou, 1397, um bordo limpo. Controle Salvador, muito bom dia, voo 397, decola perfil da Dael. Voo 397, bom dia, contato radar, saída da Dael, Leda Bridge, sub e mantenha 360. 0-3-0, da Eulida Brito, 397. Uno 260, bom dia, chegada Mari, desce para o nível de voo 050, quem negar o meu 0 no meio. Uno 983, a informação foi da qual será autorizada em 2 minutos, devido a um Boeing da companhia que está no mesmo nível, rota e destino, ok? Localizadora no 04207 Azul. Azul 4207, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.95. 118.95, muito bom dia, bom trabalho, senhorita. 4207 Azul. Grata, bom posto. Muito obrigado. Torre Salvador. Bom dia, 4207 da Azul, final de 7 milhas. Gente, aguarde pista livre, Azul 4207. Gente. 983, decolagem autorizada, da 10, vento 120 graus 099. Autorizada decolagem no 093. Dado puxa passagem curto na pista. São Paulo, 360, pronto? Pronto. 633, 33 para São Paulo, autorizado 360 via UP Zulu 16, após conforme a rota do plano. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda após bridge, controle no 208, transponder 5051. Autorizado nível 360 para São Paulo, decola da 10, curva direita da EL, Leda, controle Leda bridge. Depois controle 208, 5051 e a Aeroviva Cerupes, Zulu 16, conforme. Sanema 333, procedimento correto, pós-plano para posicionamento. Porta, pronto para posicionamento, 6333. 104207, pós-feira. 93, decolado aos 36, chame o controle 120.8, boa viagem. 208, 93, bom dia. Meu Zulu é Salvador, prossiga. Ok, o senhor está nivelado em que altitude? 085, acione o código 5026 e identificação. Vamos com o meu Zulu. Controle, bom dia, 983. 983, contato a data, saída da EL, sube e mantenha 360. Da EL 360, 983. Então, 3198, chegada Mari, desço para nível de voo 060, que negar no 096. Papa Romeu, Alfa Romeu Zulu, tem condições de informar a radial distância de Salvador? Papa Romeu, Alfa Romeu Zulu, na escuta? Papá Romeu, Alfa Romeu Zulu. Zulu 35595, POB 45, 3 horas de autonomia, alternativa Porto Seguro, solicita o táxi. Tio segunda vez, sim, autorizado táxi, via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre 1-1-8-95, que nega 1-0 no meia, boa viagem. 1-0 no meia, Índia Alfa, no ponto de espera 102-95, 35-95, obrigado, bom trabalho. Alfa Romeu Zulu, tem condições de informar a radial distância do VR de Salvador? 4207 no solo 39, chame o solo 1219. 1219, muito bom dia, bom final de semana. Palete. 33.95. Ah, 1395, a primeira? 1-3-3-25. 1-3-3-25, obrigado. Alfa, reportando para Juliette, 4207. Autorizada a decolagem da 10, vento é 150 graus, 9 nós. Autorizada a decolagem da 10. Poderia confirmar a informação Do Alfa Romeo Sul, radial 275. Gente, o 1260 poderia efetuar uma ponte com o mesmo e informar para chamar o centro Recife em 128 decimal 8 alternando 126 decimal 0? Ok. É... Alfa Romeo Sul, na disputa do voo 1260. 4207, vai ingressar na Juliette para o gate 01. Juliette, gate 01, 4207.